Nesta manhã, amém? Já começou e vai concluir, porque Ele é um Deus bom em todo tempo, amém? E Ele tem prazer em abençoar o seu povo. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de 1 de Reis, no capítulo 17. Glória. Primeiro de Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 7, de imediato. Na verdade, eu vou fazer a leitura de todo o capítulo, amém? Que nós vamos hoje passar pelos estágios que Deus levou o profeta Elias a passar. Deus tem algo a ministrar aos nossos corações. Então a gente vai ler, todo o capítulo vai ser projetado. E a gente vai liberar fé, vai liberar o mais poderoso, que é a palavra de Deus dos céus de Belo Horizonte. Amém? Nunca tenha preguiça de falar a palavra. Nunca, nunca, nunca. Porque esta palavra é fiel e verdadeira. Amém? Os céus irão passar, a terra também vai passar. Mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Amém? E quanto mais enchermos a atmosfera da palavra de Deus, mas ações de Deus serão vistas no lugar onde nós estamos proclamando a palavra. Vamos juntos? Juntas, né? Juntos, tem alguns varões. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Quireite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Quireite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então, a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos, depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aleluia! Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Aleluia! Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Pai Santo, esta é a tua palavra. Ela é poderosíssima. Ela é mais cortante do que qualquer espada alguma de 2 gumes. Ela divide juntas e medulas, alma e espírito. E ela discerne os pensamentos mais profundos do coração. Nós nos curvamos diante da tua palavra, Senhor. Nesta manhã o teu Espírito está aqui. Ele é o nosso grande ensinador. É o nosso santificador. E sabemos que o teu Espírito vai descortinar esta tua palavra aos nossos corações. Nós nos abrimos para recebê-la. Nós queremos aprender aos pés de Jesus. Nós queremos viver a vida de Jesus. Nós queremos andar de acordo com o padrão da tua palavra. Nós queremos a identidade de Jesus na nossa vida. E nós queremos o propósito pelo qual Jesus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós te louvamos porque somos filhas. Nós te bendizemos porque somos nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. E hoje tu vais estabelecer mais uma identidade para que vivamos a vida de Jesus no poder da ressurreição. Fala conosco, Espírito. Estamos todas ouvidas, em nome de Jesus. Você diz amém, minhas irmãs? Que bênção! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Oh, queridos, né? Queridas, queridos, nós fomos convocados pelo Senhor para a batalha. Mas toda batalha, ela tem um propósito. Nós não estamos numa batalha simplesmente porque vivemos neste mundo complicado, cheio de pecado, um mundo contrário ao padrão de Deus, um mundo que se rebela contra as verdades absolutas de Deus. Então, nós nos convertemos a Cristo e entramos na batalha. Não, nós, de fato, nos convertemos a Cristo e entramos na batalha. Mas a batalha tem um alvo. A batalha tem um propósito. É a conquista das vidas por quem Cristo morreu ali na cruz do Calvário. O alvo de estarmos neste mundo batalhando é para que a colheita de Minas Gerais seja entregue ao Senhor Jesus. É para que a colheita do Brasil seja entregue a Jesus. É para que a colheita da sua família seja entregue a Jesus. Deus ama a sua família. Deus ama o povo de Minas Gerais. Deus ama a cidade de Belo Horizonte. Deus ama o Brasil. Deus ama a gente. Deus ama os povos. E esse amor de Deus foi expressado de uma forma extravagante. Não há outra maneira de Deus expressar o seu amor como Ele já expressou na cruz. Ele já amou. Nós temos o costume de querer trazer o verbo amar no presente. Mas a Bíblia não usa o verbo no presente. A Bíblia usa o verbo no passado. Ponto final. Deus já nos amou, assim como Ele já nos justificou, assim como Ele já nos comprou, assim como Ele nos resgatou, assim como Ele nos curou. Está tudo no passado. Eu tenho que tomar posse, aleluia. Eu tenho que acreditar nessa história linda do amor de Deus. Então, nós fazemos batalha espiritual, porque nós queremos ver as vidas resgatadas do império das trevas, como nós já fomos resgatados. Nós queremos ver a nossa família totalmente atraída pelo amor do nosso Deus. Então, queridas, nesta manhã, Deus quer nos ensinar através da vida do profeta Elias. Que batalha tem propósito. E que você é uma guerreira valente do Senhor Jesus. Amém? E que você vai se colocar à disposição do Senhor para que através da sua vida, Deus conquiste o máximo de pessoas que Ele puder conquistar. Amém? Veja aí, quem foi o profeta Elias? Quem foi esse homem de Deus? A Bíblia não traz muitas coisas a respeito da sua biografia, mas com certeza o profeta Elias foi o mais famoso dos profetas do Antigo Testamento, porque nele o poder de Deus se manifestava com autoridade. Ele foi contemporâneo do rei Acabe, Jezabel, Acasias, Obadias, Jeú e Azael. O profeta Elias predisse o início e o fim de uma seca de 3 anos e meio. Fugiu da presença de Acabe e foi sustentado pelos corvos e por uma pobre viúva. Foi usado por Deus para ressuscitar uma criança. Desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Então, você vai perceber que esse homem tem uma trajetória linda na nação de Israel, porque ele era um homem que obedecia aos comandos do Deus Todo-Poderoso. Quando ele foi ameaçado de morte, ele fugiu com medo de Jezabel. E ele desejou morrer. Ele caminhou 40 dias e 40 noites após ser alimentado com pão e água trazidos por um anjo. Ao chegar em Horebe, ele esconde-se em uma caverna onde tem um encontro com Deus. Elias unge Eliseu como seu sucessor. Foi levado ao céu por um redemoinho. Esse homem nos deixou marcas que podemos seguir. Porque ele andou com Deus. Porque ele obedeceu a Deus. Porque ele cumpriu o ministério a ele confiado com fidelidade. Agora veja, queridas. Nós temos aqui um período chamado, um contexto político, religioso, onde Elias viveu. Era um período de sucessão de reis ímpios, porque Elias foi profeta no Reino do Norte. E o Reino do Norte nunca se converteu verdadeiramente a Yahvé, o Deus vivo e verdadeiro. Desde os dias de Jeroboão, o Reino do Norte se afastou do verdadeiro Deus. O Reino do Norte era um reino pagão, onde os bezerros do Egito eram adorados, porque Jeroboão trouxe do Egito o culto pagão e implantou em todo o Reino do Norte o culto pagão. E por mais que Deus levantasse profetas para denunciar o paganismo, para trazer o povo a uma conversão genuína a Deus, a conversão do povo era uma conversão não duradoura. Por isso, quando Deus visita o Reino do Norte pelo Império Assírio, Deus visita com fúria. E aquele reino é disperso. As tribos de Israel se perderam no decorrer da história. E eu creio sim que estas tribos serão juntadas pelo Deus Eterno. Mas até hoje nós temos resultados drásticos de um paganismo vivido no Reino do Norte pelos reis que governaram aquela região de Israel. Agora, veja aqui, quem estava governando nos dias do profeta Elias era o rei Acabe, esposo da rainha Jezabel. E o rei Acabe, ele se destaca nas escrituras como um rei idólatra, pois ele andou nos caminhos de Jeroboão, serviu a Baal e o adorou, conduzindo toda a nação à idolatria. Como se não bastasse, Acabe casa-se com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios. Casamento este jamais aprovado por Deus. Tudo isso fez Israel mergulhar no mais profundo paganismo, sem nenhuma pretensão de preservar o culto a Yahvé, tornando-se uma nação idólatra, pagã, como as demais nações. Querido, em meio a tudo isso, Deus vai levantar um homem, Deus vai levantar um profeta para abalar o governo do rei Acabe, para abalar a cidade de Samaria, para abalar o reino do norte. E Deus chama Elias com um propósito. Elias vem para restaurar, para despertar as consciências adormecidas da nação de Israel. Elias vem para remover o culto a Baal. Elias vem para restaurar o altar de Deus. Elias vem para trazer Yahvé à nação e levar todo o reino do norte a uma conversão genuína, aquele que vive e reina para todo sempre, Yahvé, o Criador, o Senhor. Amém? Então veja, amados, o propósito da batalha espiritual em qualquer nível é um só: trazer o coração do povo ao verdadeiro Deus Yahvé. Um dos conceitos que o apóstolo João traz de vida eterna, no capítulo 17, ele declara: e a vida eterna é esta. E essa palavra é uma palavra liberada por Jesus. É o próprio Jesus que traz o conceito de vida eterna. E a vida eterna é esta: que creiam que só tu és Deus. Só tu és Deus. Que só tu és o verdadeiro Deus. Que só tu és o único Deus. E que eu sou o teu enviado. Você diz amém? Amém. Então, o propósito da batalha é trazer os corações para Deus. É trazer uma conversão do homem a Deus. E conversão é deixar o ídolo. Conversão é apartar-se do ídolo. Conversão é se render verdadeiramente ao único Deus, Yahvé. E crer no plano que ele estabeleceu para a salvação de todo homem. E este plano se chama Jesus Cristo de Nazaré. Toda batalha espiritual, amados, tem que redundar na libertação de vidas. Tem que redundar em salvação. Batalha espiritual não pode ser um movimento onde nós simplesmente nos reunimos para fazer guerra. Tem que ter o propósito maior. E o propósito maior é a salvação de vidas. É a salvação da sua casa. É a salvação dos seus amigos. É a salvação dos seus colegas. É a salvação dos seus empregados. É a salvação dos seus patrões. É a salvação desta nação. É onde Deus é glorificado. Amém? Agora veja que o profeta Elias é mandado por Deus a fazer um confronto com o rei Acabe. E ele vai no momento certo, porque Elias já tem sido procurado por Acabe Não houve um único lugar no reino do norte que Elias não tenha sido procurado pelo exército de Acabe. Elias era odiado por Jezabel. Elias era odiado por Acabe. Elias era odiado pelos profetas de Baal. Elias era odiado pelos profetas de Azera. Elias era um procurado da nação. O que mais Acabe queria era estrangular o profeta Elias, destruir o profeta Elias. E o nosso Deus esconde o profeta Elias. Jezabel já tinha matado muitos profetas. E Elias era o alvo maior. Por que Elias era o alvo maior? Porque havia uma unção derramada por Deus na vida de Elias. Uma unção que afetava a nação inteira. Elias tinha uma unção profética a nível nacional. Ele seria o homem usado por Deus para subir no Monte Carmelo e confrontar a potestade maior, que era Baal, que representava Satanás, o impostor, que estava roubando as mentes e os corações do povo de Israel. Nos dias do profeta Elias, o povo não sabia discernir quem era o verdadeiro Deus. Nos dias do profeta Elias, Baal era conhecido como o Jiré, como provedor da nação, como aquele que supria a nação de todo bem. A glória, o louvor era dado a Baal. Através da Jezabel, a rainha, esposa de Acabe, Deus foi perseguido sem precedente na nação. Porque quando Jezabel sai da sua cidade para casar com o rei Acabe, é um casamento político, ela vem dos Sidônios e ela já era sacerdotisa de Baal. E ela entra na nação de Israel para representar o seu Deus e para trabalhar pelo seu Deus. E Jezabel vem com um propósito de remover da nação de Israel o nome de Yahvé, da nação. Ela vem para remover o nome de Yahvé dos corações. Ela vem para remover das gerações futuras o nome de Yahvé. E a primeira coisa que ela faz é destruir o altar de Deus. E a destruição do altar de Deus implica em que sacrifícios a Deus não seriam mais operados pelo povo de Israel no Reino do Norte. A remoção do altar implica em que Deus não seria recordado, lembrado. E a remoção do altar também implica em que Deus não abençoaria aquele lugar, porque está escrito na palavra de Deus, que o altar deveria ser levantado, porque era no altar que o nome de Deus era invocado. E a Bíblia diz: onde fizer celebrar a memória do meu nome, ali eu virei e te abençoarei. Se a memória do nome de Yahvé não era lembrada, não era exaltada, não era glorificada, Yahvé também não poderia abençoar. Por quê? Porque os sinais de Deus foram removidos da nação. Jezabel criou um culto estatal nos dias do profeta Elias. Liberou por todas as cidades sacerdotes pagãos para catequizar o povo. Então toda a nação foi influenciada por esse culto estatal, por esse ensino sistemático do paganismo. Por isso que quando você chega no dia que Elias desafia a nação a definir quem era o verdadeiro Deus, a nação fica cocheando entre dois pensamentos. O povo não sabe discernir quem é o verdadeiro Deus. Se Yahvé ou se Baal. Não sabia. Por isso que o sobrenatural de Deus vem. Para que a partir do sobrenatural do céu, de Deus, o povo de Israel se convencesse de que só Yahvé é Deus. Então, Elias vai ser chamado por Deus no tempo exato para a batalha. E ele vai confrontar o rei Acabe com um decreto profético. Você acha que Elias tinha poder de cerrar os céus? Sozinho? Eu fico impressionado como alguém acha que Elias errou por ter fechado os céus. Ninguém fecha o que Deus não fechou. Ninguém abre o que Deus não abriu. A nossa autoridade é delegada. Eu só posso fechar o que Deus já fechou. E eu só posso abrir o que Deus já abriu. Você diz amém? Todo poder e toda autoridade pertence ao Senhor Jesus. E Ele deu à igreja. Amém? Elias debaixo da autoridade profética. Elias debaixo da unção do Espírito Santo. Elias debaixo do comando do céu. Ele vai liberar uma palavra de juízo sobre o reino do norte. E ele libera essa palavra de juízo para quê? Para confrontar o principado de Baal, que dizia ser o Deus da tempestade, o Deus que mandava chuvas sobre a terra, o Deus que fazia crescer semente na terra, o Deus que dava a colheita, o Deus que supria Israel de todo o bem. Olha o impostor. Então, quando Elias libera esta palavra, Elias está fechando os céus para que Baal não fosse louvado e exaltado e para que o povo buscasse a Deus, se humilhasse, se arrependesse dos seus pecados e entendesse que Yahvé Jireh, o Deus da provisão, é o Deus da nação de Israel. Amém? Veja o decreto. Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: tão certo como vive Yahvé, o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Oh, aleluia! Glória a Deus! Então você percebe que ele invocou a quem? O nome de Yahvé. Eu vou fazer questão de falar o nome de Deus, porque é isso que precisamos. Amém? O nome do nosso Deus é Yahvé, salvação. E Ele é o Deus da nação de Israel. Ele é o nosso Deus. Amém? E Elias diz: eu juro no nome desse Deus eterno, que não vai descer chuva, não vai cair. Por 3 anos e meio os céus estão cerrados. Então veja, na batalha espiritual, a palavra rema é indispensável, amados. E a palavra rema é aquela palavra do Espírito. Não é uma palavra que vem aqui, que foi criada na nossa mente, porque nós somos inteligentes. A palavra rema é algo dado pelo Espírito. Toda palavra é logos, glória a Deus, de Gênesis a Apocalipse. Mas há um momento que quando você está lendo, salta. Salta da palavra. E você sabe que sabe que sabe que aquilo ali é o rema do Senhor. Fluiu no seu coração. A luz veio. Você se levanta. Você toma posse da cura. Você toma posse da libertação. Você vai na autoridade como um gigante. Porque você sabe que aquela palavra veio do Senhor. E Elias recebeu a palavra rema. Porque na batalha espiritual a palavra rema é indispensável. Fazemos batalha na unção do Espírito Santo. Fazemos batalha na dependência do Espírito Santo. Somos seguidores do Senhor Jesus. Jesus não fez nada sem que ouvisse o Pai fazer. E Jesus não disse nada sem que ouvisse o Pai dizer. Ele entrou no campo de batalha na hora certa. Quando ele se dirige ao Jordão, ele não chega atrasado. Quando ele se dirigiu ao Jordão, ele não chegou adiantado. Ele chegou na hora do Pai. Aleluia! E quando ele vai se aproximando do Jordão, o Espírito se apodera do profeta João Batista e ele grita: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Aleluia! Quando ele chega em Caná da Galileia, ele não faz o milagre atrasado. E ele não faz o milagre adiantado. Ele declara: ainda não é chegada a minha hora. Mas quando chegou a hora, ele se manifestou poderosamente. Você diz amém? Quando ele sai do Jordão, a Bíblia diz: e Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E ali 40 dias e 40 noites, ele esteve em jejum. E ali ele passou por tentações terríveis. Mas cada palavra que saiu da boca de Jesus foi a palavra rema. Foi a palavra do Espírito. Foi a espada que destruiu Satanás. Você diz amém? Jesus não falou aleatoriamente. Jesus falou na dependência do Espírito Santo. E ele falou a palavra que o Espírito Santo colocou na sua boca. Então, minhas irmãs amadas, nós temos que fazer batalha espiritual, sim. Mas nós não vamos inventar o que Deus não inventou. Não vamos dizer o que Deus não disse. Nós temos que depender do Espírito Santo para receber a palavra rema do Senhor. E quando esta palavra vem, é a palavra-chave da vitória. Amém? Na batalha espiritual, irmãs, cada comando deve ser obedecido fielmente. O inimigo com quem lutamos é rebelde. A nossa obediência neutraliza a rebeldia de Satanás. Nós temos que ser mulheres obedientes a Deus. Mulheres obedientes aos comandos de Deus. Ou nós entramos pelo caminho da obediência, ou seremos derrotados, irmãos. Porque Deus ama a obediência. 99% de obediência não é obediência, é rebelião. Olha para Saul e veja, ele obedeceu sim. Dá para perceber que foi 80% de obediência. Mas Deus rejeitou a obediência de Saul e o chamou de feiticeiro e o chamou de rebelde, porque ele não obedeceu a Deus, ele fez a sua própria vontade. Ele procurou agradar a ele mesmo na batalha e não ao Senhor. Ele procurou ser aplaudido na batalha e não glorificar a Deus. Então, em nome de Jesus, o profeta Elias estava numa batalha e ele precisava andar na obediência a Deus. Porque se ele não obedecesse, ele seria destruído na batalha. Na batalha espiritual, irmãos, milagres serão vistos e experimentados. Que história é essa de pensar que na batalha espiritual só tem... Nada disso, você faz batalha sorrindo. Você faz batalha espiritual sorrindo, cheia da alegria do Espírito Santo. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria é incircunstancial. Essa alegria vem do céu. Essa alegria é fruto do Espírito Santo. Amém? E quando Deus nos chama para a batalha, Ele nos capacita. E nós vamos para a batalha na certeza do que diz a palavra de Deus. Dou-te autoridade para pisar serpentes e escorpiões e contra todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano. Eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra. O nosso Deus é fiel. Amém? Então nós precisamos ver os milagres na batalha espiritual. E o profeta Elias libera um decreto e ele ficou debaixo do decreto que ele emitiu. Às vezes nós queremos liberar uma palavra e nós achamos que essa palavra que liberamos nos isenta, porque nós somos os ungidos de Deus. Não, não nos isenta. Se Elias disse, não vai chover, ele também ficaria sem água. Não vai chover, ele também passaria sede. Não vai chover, ele também passaria fome. Mas ele não passou. Por quê? Porque houve uma ação miraculosa do Deus Todo-Poderoso para preservar o seu profeta. Você diz amém? E aí nós vamos ver o que Deus faz. O primeiro estágio do profeta Elias nessa batalha, o profeta Elias é chamado por Deus para estar com ele no ribeiro de Quireite. Olha, é Deus quem chama Elias para o ribeiro de Quireite. É Deus, retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Quirite, que está diante do Jordão. Sou eu que estou te mandando, vai para lá. E há de ser que beberás do ribeiro. E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Você diz amém? Por que Deus mandou Elias ir para o ribeiro de Quireite? O que Deus queria trabalhar no profeta? Por que Deus, muitas vezes, nos manda para o ribeiro? Ele não manda sem propósito. Ele não mandou só para que Elias bebesse água do ribeiro. E ele não mandou só para que Elias comesse a carne que Deus traria através dos corvos. Deus tinha mais para ministrar o coração do profeta. A batalha só estava começando. A batalha só terminaria depois que Elias fosse arrebatado. A batalha não terminou no Carmelo. A batalha terminou quando os carros de fogo vieram buscar o profeta Elias. E ele precisava estar preparado para aquele grande momento. Quireite, arrebatamento. Quireite, cavalos de fogo. Se ele fosse desaprovado em Quireite, não haveria cavalos de fogo. Se ele fosse desaprovado em Quireite, não haveria Serepta. Se ele fosse desaprovado em Quireite, não haveria Carmelo. Então escute, meus amados. Deus não quer que queimemos etapas. Deus quer que nós aprendamos a ouvir a sua voz. Deus quer que nós o conheçamos de uma maneira cada vez mais profunda. Deus não quer que vivamos uma vida superficial, um conhecimento raso, ralo do nosso Deus. Não, amados. O convite é que o conheçamos e o prossigamos em conhecê-lo. Tal como a alva, a sua vinda é certa. E Deus se aproveita de momentos difíceis na nossa vida, para trabalhar no nosso caráter, para formar Cristo nas nossas vidas, para se revelar a nós. Ele quer ser íntimos de nós. Você diz amém? Então veja, o primeiro aprendizado no ribeiro de Quireite era: Elias deveria aprender a ouvir a Deus. Ele estaria sozinho naquele lugar, ouviria os cantos dos pássaros. Cada dia ele ia para o rio e a água estava menos. Na hora certa, o corvo vinha, trazia a carne. Ele, com certeza, fazia um fogo para assar a carne. Quanto tempo ele passou ali, não sabemos. Mas foi o tempo suficiente para que Elias fosse aprovado nesse primeiro estágio. Ouvir a Deus. Nós temos dificuldades de ouvir a Deus. Nós vivemos numa sociedade agitada. Nós hoje dependemos da tecnologia de uma forma exacerbada. Se não vigiarmos, somos controlados por um aparelhinho chamado celular. E queremos desenvolver com Deus uma amizade virtual. O que fazemos com as pessoas? Transferimos para o nosso Deus. Mas Deus quer que entremos nesse estágio, o ribeiro de Quireite, porque Ele quer falar conosco. Ele quer que o ouçamos. Ele quer nos dirigir, Ele quer dar comandos, Ele quer entregar propósito. Ele quer. Segunda coisa, no ribeiro de Quireite, aprender a seguir prontamente a voz de Deus. Aprender a seguir prontamente a voz de Deus. Elias tinha que estar afinado com o trono do céu. Ele era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, às mesmas fraquezas. E ele precisava se debruçar para ouvir a voz de Deus, não a voz da sua alma. Não a voz das circunstâncias, não a voz da rainha Jezabel, não a voz do rei Acabe, não a voz de Satanás, mas a voz de Deus. E seguir prontamente essa voz. Quantos crentes não sabem ouvir a voz de Deus? Quantos crentes não sabem seguir prontamente essa voz? Porque está faltando o Ribeiro de Quirite na vida dele. Está faltando a sós com Deus. Está faltando uma comunhão mais profunda, mais íntima. Está faltando trancar do quarto para estar com o Senhor. Porque Deus trabalha conosco individualmente, irmãs. Elias precisava aprender. Seguir prontamente. Você percebe que na caminhada, quando ele foge da rainha Jezabel, ele entra numa crise existencial, que ele pede a morte. E ele saiu de uma experiência magistral. Ele viu o fogo de Deus descer. Ele viu o povo se dobrar de joelhos e gritar. Só Yahvé é Deus, a nação inteira. Mas, quando ele escuta a ameaça de Jezabel, ele treme. E ele diz: Senhor, é preferível morrer. Entra em confusão, entra em depressão. Hã? Então, é necessário aprender. No Ribeiro de Quirite, que é o a sós com Deus, Elias aprendeu a ser provido por Deus. É o lugar onde nós aprendemos a ser providos por Deus. Ele é Yahvé Jireh, o Deus da nossa provisão. Pense você, água e comida. Pense você, comida trazida por um corvo, um animal imundo. Pense você que nós somos os corvos que Deus escolheu para alimentar o mundo inteiro com o pão vivo que desceu do céu. Ou você não é, ou eu não sou. É você. É você, sou eu, somos nós, imperfeitos, falhos, mas que Jesus diz: dá-lhe vós mesmos de comer. Ele colocou pão na nossa vida para alimentar Belo Horizonte. Ele colocou pão na sua vida para alimentar a sua família. Ele colocou pão na sua vida para alimentar seus amigos. Ele colocou pão na sua vida para alimentar seus colegas. É você que recebeu o poder, a graça, a unção de alimentar multidões. Assim como aquele corvo recebeu de Deus autoridade e unção para chegar na hora certa e colocar carne para alimentar o profeta Elias. Nós precisamos aprender desse negócio. É no Ribeiro de Quirite, no a sós com Deus, que nós vamos descobrir que o nosso Deus é provedor. Que Ele supre todas as nossas necessidades. Que Ele continua sendo o Jireh do Monte Moriá. Amém, queridas? Precisamos, é no a sós com Deus, é no ribeiro, é nesse primeiro estágio que nós vamos aprender. Quarto, aprender a entrar no sobrenatural. e trazer os milagres que estão no reino do Espírito. Nesse a sós com Deus, você e eu vamos aprender a entrar no sobrenatural. Vamos sair, ó, desse nível mental. Vamos sair do controle e deixar com que o Espírito Santo tome o controle. Deixar com que Deus assuma o controle. Oh, meu Deus, como eu quero. Como eu quero que Deus assuma o controle. Que o sobrenatural seja visto, seja vivenciado. Nós precisamos trazer os milagres que estão no reino do Espírito. Mas como vamos trazer esses milagres que estão no reino do Espírito? Quando nós aprendemos a ouvir a Deus, quando nós aprendemos a seguir prontamente a sua voz, quando nós aprendemos a ser providos por Deus, nós vamos também trazer, porque a Bíblia diz que Deus vê o invisível, aquilo, o mundo espiritual moldou o mundo físico. Temos que atentar para o que não vemos, porque o que não vemos é o que é real. O que vemos é passageiro, é efêmero. Quando Jesus esteve dentro daquela grande multidão no deserto, faminta, e ele quis prover alimento, ele testou os seus discípulos e apareceu um lanchinho para Jesus. E Jesus levanta aquele lanchinho. Tem padaria no reino espiritual? Tem padaria no reino espiritual? Tem pão no reino espiritual? Tem. Tem pão no reino espiritual. E o que Jesus fez? Ele olhou para o sobrenatural. E ele viu o milagre lá no outro reino. E quando ele viu, ele trouxe. E mandou que distribuísse. E à medida que os discípulos iam distribuindo, o milagre se tornava cada hora mais real, mais claro, mais claro. Você diz amém? Amém. Porque ele chamou a existência do que estava no reino espiritual para o mundo físico. E é isso que Deus quer. O que Yahvé quis gerar no profeta Elias, irmãos, lá no ribeiro de Quireite? Primeiro, Deus quis que Elias o conhecesse com profundidade. Elias conhecesse a Deus com profundidade. Oséias 6,3. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega os céus, a terra. Deus quis que Elias soubesse que a provisão da sua vida e ministério viria somente dele. Olha, a provisão da sua vida, Elias, virá somente de mim. E eu sou a provisão para a sua vida e para o seu ministério. E vocês vão ver isso que é verdade, porque quando Jesus mandou os discípulos saírem de dois em dois, no capítulo 10 de Mateus, a comissão dos 70, no capítulo 10 de Lucas, e a comissão dos 12, foi que ele disse: não leve alforges, não foi? Deu uma porção de recomendações. E levou os discípulos a dependerem do dono da missão, que era Jesus. E quando eles retornaram, Jesus perguntou: porventura, lhes faltou alguma coisa? Diz a Bíblia: nada, disseram eles. Aleluia! Por quê? Porque Jesus queria que os discípulos compreendessem uma coisa: eu sou a provisão da vossa vida, eu sou a provisão do vosso ministério. Meus irmãos, é olhando para Jesus. Ele é a nossa provisão. Nós precisamos depender dele. Nós precisamos confiar nele. Nós precisamos saber que ele é quem manda. Ele é quem nos supre de todo o bem. É ele quem nos cura, quem nos restaura, quem nos alegra. É ele que vem ao nosso socorro. É ele que cobre a nossa cabeça no dia da batalha. Ele é a nossa provisão em tudo. Eu sei o que significa isso. Ele é a nossa provisão. E ele é nos mínimos detalhes, nas coisas mais simplesinhas da nossa vida. Ele nos supre. Ele nos supre. Ele nos supre. Ele nos supre. Em qualquer lugar do mundo, ele nos supre. Amém? Em qualquer lugar do mundo, ele nos supre. E Deus queria ensinar isso ao profeta Elias. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Mateus 6:11. Deus quis que Elias soubesse que a direção dele vem passo a passo na medida da fé. Ribeiro de Quireite. Então não pense no segundo passo, por favor. Porque Deus não vai trazer nada do segundo passo para você. Há uma frase que a pastora Valnice proclama sempre, que não é dela, mas ela assimilou no coração e passou para nós, e nós também assimilamos. Que diz assim: basta-te cada passo para veres a glória de Deus. Então Deus não vai dar o segundo passo sem que você cumpra o primeiro. Amém? Elias estava sendo ensinado por Deus a depender dele, a seguir a direção dele. E a direção de Deus vem passo a passo, passo a passo, passo a passo. De fé em fé, de glória em glória. E nós precisamos, amadas, aprender a andar nessa dependência. Lance a ansiedade aos pés do Senhor. Ansiedade é pecado. Ansiedade é pecado. A Bíblia já mostra que é. Eu não posso acrescentar um côvado na minha estatura. Eu não posso tornar a raiz do meu cabelo preta, ou branca, ou azul. Certo? Não posso, nem você pode. Você pinta o cabelo e eu também. É de 15 em 15. Porque nós não temos o poder de transformar a raiz do nosso cabelo. É a Bíblia quem diz. Significa que eu e você fomos chamados a depender de Deus, a depender do Espírito Santo, a descansar nos seus braços, a esperar o momento dele agir. E ele age no tempo dele, ele não se inquieta, ele não cochila. Ele não se atrasa, ele não se adianta. Ele está no trono, assentado com poder e grande glória. Ele tem conhecimento de tudo e de todos. Ele sabe o seu nome e quantos fios de cabelo há na sua cabeça. Ele é soberano, ele é o Senhor. Mas ele é seu Pai. E ele quer que você dependa dele. É passo a passo que a direção vem. É passo a passo que a direção vem. É passo a passo. Foi assim na vida de Jesus. Foi assim na vida dos profetas. Foi assim na vida da nação de Israel. Será assim também na sua vida. Jesus veio para morrer, mas ele precisou seguir os passos do Espírito Santo. Ele precisou passar por todas as fases que o Pai tinha para ele passar. Ele foi bebezinho, ele foi criancinha, ele foi júnior, ele foi adolescente, ele foi jovem. E só quando chegou com 30 anos é que ele foi ungido para fazer exatamente o que ele veio fazer. Você diz amém? Você diz amém? Passo a passo. E você percebe que quando ele chega no dia da Páscoa, lá em Lucas 22, ele está com seus 12 discípulos e ele diz: há tanto tempo desejei comer convosco esta Páscoa. Eu vivi para esse momento. Mas eu não pude adiantar esse momento. Esse momento é do Pai. Esse momento chegou. E eu estou aqui realizado. Porque eu vou cumprir o maior desejo do coração do meu Pai. Derrotar o pecado. De uma vez para todos sempre. Aleluia! Amém, queridas. O Espírito vos guiará a toda a verdade. João 16:13. Então creia nessa palavra. O Espírito vos guiará a toda a verdade. O Espírito vos guiará a toda a verdade. Então, nesse primeiro estágio, que foi que Deus gerou no coração do profeta Elias? Primeiro, o aprendizado. Ele aprendeu a conhecer a Deus. Ele aprendeu a ouvir a Deus. Ele aprendeu a confiar na provisão de Deus. Ele aprendeu a ser dirigido pela voz de Deus. Segunda coisa, comunhão. A comunhão com Deus foi estreitada. E é isso que Deus quer, que a comunhão com você seja estreitada. A comunhão dele conosco seja estreitada cada dia. Terceiro, dependência, meu Pai. Dependência de Deus, dependência do Espírito, dependência, dependência, dependência. Você não nasceu para ser independente. O pior dia do planeta Terra, o pior dia do homem na Terra foi o dia que o homem cortou a sua dependência com Deus. E disse: eu vou me autogovernar, eu vou fazer a minha vontade, eu vou seguir os meus próprios projetos, eu vou andar segundo a inclinação do meu coração. Foi o dia mais feio do planeta Terra. Foi o dia em que Adão disse: não sou dependente de ti. Foi o dia que Eva disse: não sou dependente de ti. E como eles disseram isso? Quando eles desobedeceram a Deus. Queridas, meus amados, nós precisamos ser dependentes de Deus. Todas as vezes que vier no coração o inimigo começar a incitar rebeldia, desobediência, vamos gritar: sai Satanás da minha presença. Eu reafirmo: sou dependente do meu Deus. Sou dependente do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, eu não posso fazer nada. Sem o Espírito Santo, eu não posso fazer nada. Jesus disse: sem mim, nada. Nada, nada podeis fazer. E nós não nos convertemos a isso, porque achamos que podemos. E entramos na onda do mundo, as poderosas. Que poderosas? Nada. Uma chikungunya tira todo o poder. Tira todo o poder. Te deixa desvalida. Dependente de outros. Não somos irmãs. Nós dependemos de Deus. Nós precisamos depender do Espírito Santo. Nós precisamos confiar no Espírito Santo. Nós precisamos buscar o Espírito Santo. Ele é o Senhor da igreja. Ele mora no seu coração. Ele quer revelar Cristo a você. Ele quer encher você do seu poder e de graça. Ele quer mostrar a você o sobrenatural dele. Mas é dependência. Segunda, outra virtude que Deus gerou no coração de Elias foi a confiança. Diga confiança. Confiança. Eu só confio no Senhor para me guiar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar. Posso confiar que lá no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Aleluia! Glória! Aleluia! Ele não vai falhar, pastora Dani. Ele não vai falhar. Ele não vai falhar. Você vai ver Gustavo aqui dando testemunho. Mas ele se levantará daquela situação, não para andar como ele estava andando. Ele se levantará para andar com Deus. Para andar com Deus. Ele vai se juntar a esse ministério. E ele vai ser usado poderosamente pelo Senhor. Aramaná, xalabacandala, raia. Andalamanaia. Essa enfermidade não é para a morte. É para a vida. É para a glória de Deus. Aleluia. É para a glória de Deus. Queridos, confiança. Elias aprendeu a confiar. E é no a sós com Deus que você aprenderá a confiar no Senhor. A confiar no Senhor, a confiar no Senhor, irmãos. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. As circunstâncias podem estar assim embaralhadas, mas você confia no Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Ele é o nosso Deus. Ele é a nossa força. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso amparo. Ele é a nossa luz. Ele é a nossa salvação. Não importa, amada, que tipo de situação você está vivendo no seu lar. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para um filho que diz, não quero Jesus. Não olhe para um marido que diz, não quero andar nesse caminho. Olhe para Jesus. Confie nas promessas de Deus. Segure o que Deus falou a você. A minha casa é do Senhor Jesus. A minha família é do Senhor Jesus. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai e vai, porque Ele é Deus. Amém? Temos que profetizar, temos que declarar. Confia no Senhor de todo o teu coração. Ele é Deus. Ele é Deus. Aleluia. Nós vamos segurar nesta confiança. Tem jeito para o Brasil? Tem jeito para o Brasil. O Brasil não, não permanecerá na destruição, no opróbrio. O Brasil não permanecerá na corrupção. Não, e não, e não, e não. Há promessas do trono a favor da pátria brasileira. Há uma igreja que ora nesta nação. Há uma igreja que confia no Deus de Israel nesta nação. E o Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. O avivamento varrerá esta nação, de norte a sul, de leste a oeste. A colheita desta nação será entregue a Jesus Cristo de Nazaré. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho na cruz a favor do Brasil. E ele ficará satisfeito. Não há inferno que anule o projeto de Deus para a nação brasileira. Não há. A nação brasileira é um celeiro missionário. A nação brasileira será levantada por Deus para alimentar as nações da terra, alimentar com o pão vivo que desceu do céu e alimentar com o alimento da terra. Deus tirará o opróbrio desta nação. Ele está sarando a nossa terra. Ele está sarando a nossa terra. Ele está sarando a nossa terra. Ele só deseja que a igreja se coloque de pé e segure as pontas do altar e confie no seu poder. Assim como Elias confiou. Israel estava pior do que o Brasil naqueles dias. Mas Deus fez. E Deus está fazendo nesta nação. Você diz amém? Outra virtude que Deus levantou no coração do profeta Elias, obediência. É no ribeiro de Quireite, no a sós com Deus, que a obediência é solidificada. Quanto mais tempo você passa com Deus, tanto mais obediente você ficará. Você diz amém? Porque você vai aprender a ouvir o seu pai. E você vai obedecê-lo. Descanso. Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja. Pois um, somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. A esposa de Geraldo, receba do Espírito. O teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. Dani, não tenhas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim. Confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. Repita. É meu, somente meu, todo trabalho, o teu trabalho. Ei, aleluia. Massaia. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Bendito seja o teu nome, Senhor. Estamos no teu descanso. É no teu descanso, é no teu descanso que vivemos. É o Senhor que nos leva a pastos verdejantes, a águas de descanso. Amém, amadas. É no ribeiro de Quireite. É nesse primeiro estágio. É no a sós com Deus que nós experimentamos desse descanso. Coragem. Deus também ministrou coragem e ousadia no coração do profeta quando ele esteve no ribeiro. Quando ele passou aquele tempo de dependência, de recluso. Então, minhas amadas, Deus quer que nós sejamos guiados pelo seu Espírito. E quando ele nos chamar ao ribeiro, por favor, não diga não. Vá depressa, correndo. Porque ele tem muito a ministrar o nosso coração. Ele tem muito a se revelar a nós. Porque o que ele deseja é que a intimidade dele nos seja transferida. Como afirma o Salmo 25. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais dará a conhecer a sua aliança. Você quer conhecer Deus? Você quer experimentar desta graça? Você quer mergulhar fundo no ribeiro? Beber das águas do ribeiro? Se alimentar do pão que vem do céu? Você quer dependência de Deus total e absoluta? Eu vou chamar a pastora para ministrar essa parte que vai tocar. E vocês vêm aqui para frente receber do Espírito. Dizer, Deus, eu quero. Porque à noite vamos para o segundo estágio. Não perca a noite, vamos para o segundo estágio. Serepta. Amém? Mas você vai passar por todos eles em vitória. Aleluia! Pastora! Aleluia! O que dizer? O que dizer ao Senhor? O que você pode dizer para o Senhor?